Parece obsessão, uma febre ensolarada, alguma coisa patológica. Quem tem objetivação busca sua felicidade com a sua agilidade e usando bem a lógica, bem. Pelo menos essa é a minha ótica. Depois que termina o Aue carnavalesco, tudo volta ao perfeito, imperfeito funcionamento. Todos caem na real e se veem prisioneiros do tormento. Se antes era risos e alegria, agora acaba a ilusão e continua o lamento. Minha vida segue rotineira, acordando cedo de segunda a sábado, sabia? Para garantir o meu fundo de garantia todo dia. Fazendo o mesmo percurso já rotado por PMs abordado, com pensamento voltado à ritmada eloquência da minha poesia. Berço de ouro nunca foi meu leito de nascedouro, portanto seguro minha barra com muita ousadia. Mantendo viva a meta traçada, sempre calculada nas idas e vindas pela ponte Rio-Niterói que faz a via. O ritmo da sobrevivência surreal de tão pauleira. A gente bate cabeça no concreto ou na madeira e aprende na marra de qualquer maneira. Nas ruas, sábado, domingo, de segunda a sexta-feira. Via ponte Rio, Niterói, a vida segue. Superando dificuldades, a vitória se consegue. Tudo que eu preciso é da preciosa chance. Se a perseverança salta e chego ao alcance. Desistir, nem pensar. Desistência é nem pensar, por mais que eu me canse. Diária é como um combativo duelo de gigantes. Brigamos e lidamos com forças e adversidades a todos os instantes. Poucas são as pessoas que te dão apoio, que nas horas críticas a sua autoestima dá um ótimo levante. Gente disposta a baixar sua potência de agir, tem de montão pra destruir o seu sonho tão importante. Aqui ó, mando um F de tamanho grande e nada elegante. Não me atrasa se você não me adianta. Não empaca na minha frente sua anta. Jesus, Maria, José, eu vivo cada coisa e sei exatamente como é. Alguém tentando incansavelmente pôr sal no teu café. Fauna de selvagens, animais que pensam, tipo crocodilo devorando jacaré. Dizem que o segredo é a alma do empreendimento pro negócio prosperar. Pois bem, batalho oportunidades em silêncio a driblar. Zoião de seca pimenteira que tem a mania de bisbilhotar. Nada vai me atrapalhar, tô em casa e daqui ninguém me tira. Niterói é o lugar. Meu doce lar. O ritmo da sobrevivência surreal de tão pauleira. A gente bate cabeça no concreto na madeira e aprende na marra de qualquer maneira. Nas ruas, sábado, domingo, de segunda a sexta-feira. Via ponte Rio, Niterói, a vida segue. Superando dificuldades, a vitória se consegue. Tudo que eu preciso é da preciosa chance. Se a perseverança só te chegou ao alcance. Desistir, nem pensar. Desistência nem pensar, por mais que eu me canse. Apesar daqueles dias de dureza, levo na boa e compenso com simpatia e gentileza. O capital depois a gente dá um jeito de ganhar. O que não pode faltar é saúde e comida lá na mesa. Mas é impossível não indignar-se com cenas cotidianas que provocam um misto de raiva e tristeza. Bate um arrependimento e sentindo-me mal, peço perdão pela fraqueza. Se estou necessitado, um cachorro abandonado à procura de consolo, recorro aos afagos e abraços daquela mulher tão calorosa e cativante. Perto do término do dia, anseio pela calmaria e detesto tudo que for rolo. A paisagem sempre guarda um detalhe, dependendo do ângulo do observante. Seja bem-vindo, venha, visite. Não tem cacique, a tribo é Nikite. Já dizia um samba da antiga que sonhar não custa nada e a força de vontade é valiosa. Ando sonhando alto para dar sustentação à minha exaltação, criadora e ruidosa. E sou chamado de maluco, vê se dá, por não assimilarem o propósito da causa. Convido todos, pois quem viver ouvirá a sessão de som batendo forte e sem tempo para pausa. O ritmo da sobrevivência surreal de tão pauleira. A gente bate cabeça no concreto ou na madeira e aprende na marra de qualquer maneira. Nas ruas, sábado, domingo, de segunda a sexta-feira. Via ponte Rio, Niterói, a vida segue. Superando dificuldades, a vitória se consegue. Tudo que eu preciso é da preciosa chance. Se a perseverança salta e chego ao alcance. Desistir, nem pensar. Desistência nem pensar, por mais que eu me canse. Foi-se a época das viagens para a roça e dos passeios a cavalo. da infância e das férias com os primos que passavam em São Gonçalo. Do menino magrelo lá no centro da cidade de Niterói, apelidado de Lula Lelé, que jogava seu Atari, zerava Pac-Man, fã de MC Hammer e péssimo na bola com o pé. Eu não nasci pra ser Pelé. Hoje o garoto obstinado corre o mundo e aos predadores não se redime. Entoa o bravo canto do rap, simplesmente uma arte tão sublime, que canaliza angústias e alentos que um MC exprime. Eu fui capacitado com o dom de musicar o que a mente grava e depois imprime. Enquanto o sonho não se materializa, faço aquilo que está na medida do possível, porque cada ser humano tem uma baliza. Me concentro, componho, treino pra caramba, ensaio as canções e preparo o repertório, pois só cresce e evolui quem se atualiza. Se a boca é o passaporte para Roma, atravesso o oceano carregando meu discurso até a Torre de Pisa. É, o autêntico hip hop não para, e o velho samba nunca morre. Sendo assim eu caio de cabeça e por favor não me socorre. O ritmo da sobrevivência é surreal de tão pauleira. A gente bate cabeça no concreto, na madeira, e aprende na marra de qualquer maneira. Nas ruas, sábado, domingo, de segunda a sexta-feira. Via Ponte Rio, Niterói, a vida segue. Superando dificuldades, a vitória se consegue. Tudo que eu preciso é da preciosa chance. Se a perseverança é só te chego ao alcance. Desistir, nem pensar. Desistência, nem pensar, por mais que eu me canse.